Começar do início, foi necessário. Relembro o passado, sei que nada foi fácil. A caminhada sofrida, surtiu resultado. A mente instruída, pelo aprendizado. Sair do zero de novo, é o primeiro passo. Começar novamente, me mantém inspirado. O que é certo serve, o que é errado descarto. Opinião formada, guerreiro lapidado. Nada foi em vão, nada foi perdido. Tudo é válido. Eu acredito, agradeço Nosso Senhor Jesus Cristo pela respiração, por me manter vivo, assim prossigo. Faço valer a experiência, pois estando vivo se faz a diferença. Cada dia que se passa, mas tenho certeza, mais firmeza, longe da fraqueza. O tempo aqui, cicatrizou feridas, decepções da vida. Resulta em disciplina, palavras sinceras. Resgata a autoestima, reforça, renova a sabedoria. Eis que tudo se refez novo agora. Sonhão, Everton, Digão, Bola, nova proposta. É questão de honra essa vitória. Vai ser questão de honra, mostra pra você que a sua inveja não vai me deter. A nossa glória vem ao amanhecer. Vai ser questão de honra, prova pra você que já nasci pra morrer, mas antes vou vencer. Sofrimento passei, mas nunca desisti. Uma vitória sem sofrer, desculpai, mas não vi. Levanta e reage, ou vai perder de nocaute. Eu no chão da arena, o juiz fazendo a contagem. Vi você rindo, vivi numa matilha de coiote. Lembrei que a hiena ri antes de dar o bote. Inveja, avareza, história em linhas tortas. Tive medo da fraqueza, na véspera da glória. Quem não é visto não é lembrado, aí que cê se engana. Os cara nem vê nós, mas mesmo assim defame, eu nunca esqueço. Aí irmão, tem como cantar um som aí? Aí moleque, esse evento é só pra quem lançou CD. Cansamos de pedir carona e na sola. O show de rap chega lá. O tempo tá osso, corta os moleques. A união virou guerra, é o rap versus rap. Versão brasileira de Notorious e Tupac, é fácil criticar. Meu CD piratear, posta falange na internet. Fica bons pra baixar, cê só não sabe quanto nós sofremos pra gravar. Corremos pra mixar, lutamos pra prensar. Cê não sabe que eu não caí no crime pra me realizar. Me matei de hora extra pra ver meu som tocar. E aí, Digão, parou de cantar? Essa aqui é sua resposta. É questão de honra essa vitória. Vai ser questão de honra, mostra pra você que a sua inveja não vai me deter. A nossa glória vem ao amanhecer. Vai ser questão de honra, prova pra você que já nasci pra morrer, mas antes vou vencer. É, Digão, eu também passei por isso, me vi encurralado, perdido no labirinto. Quantas vezes nos shows fui boicotado, quantas vezes voltando a pé sem um trocado. É por amor, por isso que eu tô nessa, sonhando capaz, sobrevivendo em meias guerras. O rap tá parado, muitos dizem por aí, fazer o quê? O rap que quis assim. Acreditar pra renascer a autoestima e comprovar que a nossa estrela ainda brilha. Por mais que você tente, se esforce pra conseguir. Os caras faz questão de criticar, não aplaudir. Gratificante é saber que na quebrada, em cada show, um novo grupo se destaca. Cada CD lançado eu vou sorrir, aplaudir. Mas um sonho realizado é inspiração pra mim. É complicado andar sobre os espinhos, só quem passa uns venenos sabe quanto é difícil de fazer o sonho se realizar, não querer se entregar e a quadrada engatilhar. E aí zó, e o rap parou? Tá devagar? Ó só, nem comecei, já querem me deletar. É tiozão, nós ainda incomoda. É questão de honra essa vitória. Vai ser questão de honra, mostra pra você que a sua inveja não vai me deter. A nossa glória vem ao amanhecer. Vai ser questão de honra, prova pra você que já nasci pra morrer, mas antes